So you're the famous mighty leg. But soon you're going to be broken leg Chang. Shells, knee, shells, knee, shells, knee shot. You like this, this is called JP. LC, shells, knee shot. Yo, yo, LC, knee shot. It's a braço. Karate sem rumo, a vida em resumo. Todos caem, sujando as ruas do mundo. Corta a brisa, o golpe foge da vista. Tem tanta coisa cretina que foge da retina. O ódio, o combustível da alma. A viagem, a passagem, o ar puro que acalma. Nos versos imbatível, no ringue invencível. Cada movimento um gesto imprescindível. Chegando na rifa, os cara desacredita. Quando chega no pico, os mano nem incida. Desde criança, iluminado pelo senhor, ajudava o seu pai na prática de lenhador. Causava até pavor nas crianças da sua idade. Cercado de ódio, inveja e maldade, a vida escolheu para ser o único. Não descansará em paz até matar o último. We've got big trouble in Shaolin. Segura, vagabundo! Let's fight! Yeah! Yeah. Senta ripa! Desigual! Já tava bebes! Faria Bruce Lee se envergonhar da sua arte. Jet Li quando lhe viu lutar, teve em parte. Jack Chan também faz parte daqueles que invejaram seus golpes letais, que a alguns derrubaram. Muitos adversários tentaram causar seu fim, sem saber que desse jeito só acendia o estopim. E ele ia assim, escrevendo sua história, causando idolatria com a sua trajetória. Não sai da memória de quem cruzou o seu caminho e viu um ser mais cruel do que Chico Picadinho. Mas nunca sozinho, status de galã, mil Maria Tatame nas contas do Don Juan. Não tava no Tenkan, mas tinha seus rap pesados a ponto de derrubar o Mobb Deep. Calava com fita crepe quem se metia demais, pois aprendeu a ser discreto com os seus ancestrais. Acredita na paz, mas sabe fazer guerra. Não pisa no seu calo, sua chance se encerra. Africa gets right. Squealed. His motive was pure. He's done no wrong. Master, I know I have committed sin again. But still, I have the right to protect myself. Your soul can never be purified. From now on, you're not one of us. LC, shell, C, shell, sneeze. Pilares desse qual o time LC, LC, já. Yo, yo, LC, já. Riz da praça. Sobreviveu mil e umas batalhas. Senhor das armas, existe navalha no seu chapéu de palha. Sem coração, pra ele a vida não é válida. Ao invés de chocar, o seu brinquedo era uma espada. Sem conversa fiada, sem choro e nem lágrimas. Não existe conversa, depois só se ouve risadas. Morto por ele, a sua alma não descansa. Matar pra ele é diversão e tu já entra na dança. Pra ele é como brincadeira de criança. Sua principal virtude é a confiança. Com um só objetivo na cabeça, vingança é a sua única meta. Se encontrar o inimigo, não tem essa de conversa. Sem pressa, mata com toda a paciência. Fazer coisa ruim é motivo da sua inteligência. Sua forma predomina os quatro cantos do mundo, além de espírito. Já morava o vagabundo, não tem essa de paz. Sua roupa era preta, bandeira da paz. Estampado uma caveira e pra ele a vida inteira carregava no peito. Sobrevivente de tudo, ainda morava no gueto. É os ninja, é os ninja. Três pilares, três igual, três pilares. É os ninja, é os ninja, vai! Puxa! O mais rápido que eu já vi. O karate que viaja na estrada sem rumo. Cada vitória o inimigo seu ganhava o turno. Perpicaz analítico em todos os seus golpes. Derrubou a muralha com apenas um toque. Cada momento, cada hora era um leão por dia. Surge de sangue, kimono que fez foi sua tia. Nem tartarugas ninjas, nem soldado universal. Na hora da batalha o suspiro era letal. Aprendizado por todas as artes marciais. Quem cair com eles serão chamados de mortais. Essenciais chutes que nem Sagat aguentou. Até o Leparcour da nova era dominou. Com muito ódio e ganância, sem nem pouco de dó. Procurando na viagem o assassino da vovó. A vingança estampada na cara e coração. Antes da luta nem sequer dava uma saudação. Sem dó e nem medo, muita coragem.